Um quilo de contrafilé é tudo que eu consigo comprar com o meu salário. Dizem que é culpa da inflação, mas isso é coisa de tucano. Um quilo de contrafilé é o suficiente para duas refeições apenas. Porque tudo nesse mundo vale a pena se a barriga não é pequena. Então, cantem comigo. Tudo vale a pena se a barriga não é pequena. Tudo vale a pena se a barriga não é pequena. Thank you.